Olá, amiguxos, tudo bem? Como está agora a escola? Espero que esteja a correr bem. Vocês já sabem, este é o vosso Contos do Compadre. E quem sou eu, quem sou eu? Sou a Dica, claro, é a vossa amiguinha do fim de semana. Pois é. Bem, vamos iniciar o nosso programa. Vamos ouvir mais histórias e músicas que vos vão divertir. Portanto, vamos lá? Ok, então até já! Atenção, sabes que sou é? Três bicos, o meu chapéu. Se não tivesse três bicos, o chapéu não era meu. Não era meu. O meu chapéu tem três bicos. Tem três bicos. O meu chapéu, ya, ya. Se não tivesse três bicos, o chapéu não era meu. Quantos bicos tem o teu chapéu? Uma vez, um urso chamado Bolinha. O Bolinha era um ursinho muito prosa e muito orgulhoso, que vivia zombando dos outros ursinhos, dizendo: "Vocês são uns ursinhos muito feios. Eu sim, eu é que sou um lindo ursinho. Aliás, eu deveria estar numa grande cidade para que todos pudessem me ver e depois comentar. Olhem só, que lindo ursinho! É o ursinho mais lindo do mundo. Vocês estão vendo, meus amiguinhos, como era prosa esse Bolinha? De fato, o Bolinha era um ursinho engraçadinho, mas não era lá tão bonito como ele pensava. Um dia, para a alegria do Bolinha, apareceu na floresta o dono do maior circo do mundo, procurando bichinhos que quisessem trabalhar no circo. Ah! O Bolinha ficou todo entusiasmado e procurou logo o dono do circo, pensando: serei o urso mais famoso do mundo. Pois bem, meus amiguinhos, ele foi o único bichinho da floresta que aceitou o convite. Naturalmente, o pobre Bolinha estava pensando que levaria uma boa vida e seria admirado por milhares de pessoas pela sua beleza invulgar. Ah! Mas durou muito pouco o sonho do Bolinha, pois quando foi entregue ao domador, que usava um enorme chicote e começou a ter as primeiras lições, o Bolinha arrependeu-se amargamente de ter deixado a floresta. Que desilusão! O Bolinha ficou inconsolável e dizia: pensei que todos viessem ao circo para admirar a minha beleza, entretanto, querem me ver dando cambalhotas e andando de lambreta. E assim, um dia, sem que ninguém esperasse, o Bolinha apareceu na floresta, cansado e arrependido por ter zombado tanto de seus amiguinhos. Coitado do Bolinha! Quando fugia do circo, passou tanta fome e apanhou tanto que agora é o ursinho mais feio da floresta. Foi uma bela lição para os bichinhos que são prosas e orgulhosos. Não foi, meus amiguinhos? Um urso